Olá, hoje vou falar dos Love as Laughter. Cidade de Olímpia, no estado de Washington, USA. Os Link, uma banda praticante do estilo comumente apelidado de pós-hardcore e pares de bandas como Fugazi, Unwound ou Drive Like Eru, cessam atividades em 1994, 2 anos, um álbum e um punhado de singles após a sua formação. Sam Jane, vocalista e guitarrista dos Link, inicia então uma carreira a solo sob a designação Love as Laughter. Após 2 cassetes autofinanciadas, lança o seu primeiro álbum para a Kay Records em 1996, The Gregs Bring Gifts. Descaradamente lo-fi, o álbum mostra, no entanto, as sementes do som que desenvolveria nos anos seguintes. We'll be right back. Após o lançamento do primeiro álbum, Sam Jane resolve transformar o seu projeto numa banda a sério. Contratando o seu ex-colega Dave Schneider dos Link, os novos Lovers Laughter lançam em 1998 Number One USA, novamente pela K Records, mostrando um indie rock abrasivo não muito longe do que John Spencer tinha feito há um par de anos antes. No ano seguinte, tudo diferente. O terceiro álbum, Destination 2000, sai pela Sub Pop, e, exceto por uma faixa, apresenta uma banda completamente nova, com um som mais denso e estruturado. É com esta nova banda que Sam Jane produz a sua obra-prima, See to Shining Sea, editada em 2001. Um misto de Rolling Stones, psicadelismo e indie rock, o quarto álbum de Love as Laughter engloba numa hora de música todo o imaginário musical de Jane e revela ao mundo a sua genialidade. to the old cliff edge. Ghosts and started surrounding and they started to possess. I was digging my home grave bed. Won't someone come, come and shoot me quick? Shoot me in the head, man. Shoot me in the head. Shoot me in the head. Após o êxito crítico de See to Shining Sea, Sam Jane coloca os Love as Laughter em pausa. Muda-se para Nova York e começa a dar concertos a solo em modo cantautor. Finalmente, em 2005, lança Laughter's Fifth, um álbum mais pausado, mas não menos inventivo que o anterior. Em 2008, troca a Sub Pop pela multinacional Epic, editando Holy pelo selo Glacial Pace do amigo Isaac Brock dos Modest Mouse. A mudança de editora nota-se nos valores elevados de produção do álbum, que apesar de nem sempre ajudarem, não obscurecem o estatuto de Jane como grande escritor de canções. Após nova pausa, Sam Jane voltou em 2012 a pegar nos Love as Laughter. Disponibilizou via online um EP denominado Greg's 2 Slight Return, onde revisita os tempos lo-fi do seu projeto e voltou aos concertos com uma nova formação. Esperamos um novo álbum para breve. Julia Shear to improve their image with the body. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Love as Laughter. Até à próxima. Ilustres.